De Cajazeira, São Gonçalo e Pirajá, vinha da Engomadeira. Novinha de Cajazeira, São Gonçalo e Pirajá, vinha da Engomadeira, Urbana e Pirajá. Olhou pra mim que dá, olhou pra mim que dá. Eu vou machucar, eu vou machucar. Eu vou machucar, caralho, eu vou machucar. Paredão, RG Paredão, ao senhor de Paredão. Olhou pra mim que dá,